seu mundo iria desabar a qualquer hora. E você não dava ouvidos, ignorava o meu pedido. Queria ser considerado o pior dos bandidos no estádio da vida. Drogas, mulheres, bebidas, maluco, meu bem que dizia: a casa cai um dia. Fodido e certo, maldito daquele que anda no caminho incerto. Uma escuridão, sem compaixão, todo estourado no chão. Abordado num assalto, vítima do azar. Cara, vou te falar, aproveite o seu tempo aí dentro e tente se recuperar. Se recuperar. Não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que eu digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Que vida triste, queria ir além do limite, precipitado, pano bolado, derrubado. Sabe ao certo quem realmente te deu. Uma coisa eu te digo, certamente não era mano seu. Te ver trancado, truta, francamente é frustrante. Eu daria tudo para vê-lo vivendo como antes, com sua esposa e filhos, que hoje vivem sozinhos, contando com o auxílio de Deus pra não se ferir nos espinhos. Labirintos, caminhos estreitos, aí parceiro, o crime segue desse jeito. O horário de visita se aproxima do fim, meu amigo, pense nisso. Ainda há tempo de recuperar o tempo perdido. É chegada a hora, infelizmente eu tenho que ir agora. O mundo dá muitas voltas, espero vê-lo em breve aqui fora. Enquanto o momento não chega, eu vou rezar, pedir pra Deus, pra que ilumine o caminho dos manos e os seus. Paz e amor no coração, meu irmão, mostre que é capaz de ser 100% sangue bom. Pode contar comigo no auxílio da família. Amigos são para as vitórias e derrotas da vida. Do mesmo jeito que eu ajudei aquele mano, eu vou te ajudar. Minha palavra de consolo é não se desesperar, seguir ao pé da letra os mandamentos da cadeia. Não ser mais um inseto que frequentemente se prende na teia, esperando o momento exato pra ser devorado. Agora você tá ligado que é embaçado andar no caminho errado. A qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que eu digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. É pena que aquele conselho que dei no passado não resultou em nada. O maluco da vida é errada, hoje vive em função da bala. Não vai mais pro cerrado, se droga no seu barraco. Sinceramente é lamentável, sem respeito, sem orgulho, novamente sem família. Por causa da droga, o mano jogou tudo pra cima. Não há nada a fazer, está tudo acabado. Esse foi o depoimento de um pai arrasado. Aí meu chegado, eu tô ligado que não vivemos num mundo encantado, mas lutamos a favor da vida, a tendência é melhorar. Alguns minutos pra se recuperar. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que eu digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Cara, vou te falar, sei que ainda há alguns minutos pra se recuperar. Se recuperar. Cara, vou te falar, sei que ainda há alguns minutos pra se recuperar. Reintegrar, recomeçar, sei lá. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que eu digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor. Mano, a vida não é bem assim, a qualquer instante seu império chegará ao fim. Por isso que digo, maluco, que vivas em função do amor, pra que no futuro você não sinta o gosto amargo da dor.